Dou-te um nome de água para que cresças no silêncio. Invento a alegria da terra que habito, porque nela moro. Invento do meu nada esta pergunta, nesta hora aqui. Descubro esse contrário, que em si mesmo se abre, ou alegria, ou morte. Silêncio e sol verdade, respiração apenas. Amor, eu sei que vives num breve país. Os olhos imagino e o beijo na cintura, oh, tão delgada. Se é milagre existires, teus pés nas minhas palmas. Oh, maravilha, existo no mundo dos teus olhos. Ó vida perfumada cantando devagar, enleio-me na clara dança do teu andar, por uma água tão pura, vale a pena viver. Um teu joelho diz-me a indizível paz.